Passei o dia todo aí pensando em você. Tá complicado esperar chegar a noite pra eu poder te ver, pra matar a saudade e preencher aquele vazio aí que já me invade. Aperta o meu peito, me machuca por dentro. Aí, menina, te confesso que nunca amei ninguém assim, com tanta intensidade. Um amor puro, totalmente de verdade. Mas eu tenho medo de ser só ilusão, tipo daqueles que iludam nossa cabeça e machucam nosso coração e nos deixam na fossa. E você sabe como é. Quando passo de amor, eu tô pensando em você. E quando chega a noite, amor, eu só quero te ter. Quando passo de amor, eu tô pensando em você. E quando chega a noite, amor, eu só quero te ter. Contra é grande a magia. Um amor nesse nível, quem imaginaria? Alto teor de adrenalina, começo de romance. Então eu peço que Deus abençoe esse nosso amor, pra que não seja isso mais um lance. Nem acredito que isso esteja acontecendo. Meu coração que era de pedra está se amolecendo. Incrível sensação quando estou com você, é sem explicação. Mas explicar pra quê? Se nossas ações dizem tudo. E nesse momento me considero o homem mais feliz do mundo. Muitos não acreditam, mas duvidar do sentimento dos outros é fácil. O complicado é aceitar que existe um grande amor dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Quando passo de amor, eu tô pensando em você. E quando chega a noite, amor, eu só quero te ter. Quando passo de amor, eu tô pensando em você. E quando chega a noite, amor, eu só quero te ter. Sem você eu já não consigo. Por favor, volta pra mim. O seu amor é o ar que eu respiro. Por favor, volta pra mim. Estou cansado de viver na sombra desse amor. Então vem ser toda minha, a dona do meu coração. Quando passo de amor, eu tô pensando em você. E quando chega a noite, amor, eu só quero te ter. Quando passo de amor, eu tô pensando em você. E quando chega a noite, amor, eu só quero te ter.